Aí sangue bom a ideia vai custar. RP se pá, o bicho vai pegar. Lá vem mais um mano, o que vai acontecer? Seu pensamento é matar ou morrer. A polícia quando pega um maluco desse drogado, muito louco na viela com um cano carregado. Ela espanca e não dá satisfação. Põe medo no cara pra entregar o chefão. Mas o cara não é bobo não. Segura a bronca, nunca aguenta o patrão. O dono da boca, lei da favela. Periferia tem regra. Um, dois pra subir, já era. Meu nome é WN, agora vou falar a verdade, a realidade pra você se ligar. Aqui é quebrada, é forte, sempre foi desse jeito. Tem que andar esperto e ficar ligeiro. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. Cris, números, fotos, jornais. O sistema quer acabar com os marginais. A imprensa fica em cima naquela correria pra divulgar o mano que perdeu sua vida. Favela do Sapé é o ponto ideal pra mais uma chacina, rotina normal. Pai de família que sai na madruga pra dar um trampo, sem saber que na quebrada o bicho tá pegando. Favela ou inferno, o diabo tá na área. Tem que tá protegido, senão é tiro na cara. Periferia, favela, respeita é lei. Só na humildade pra não morrer também. Correria limpa, muitos não gosta. Tome cuidado quando for sair lá fora. O movimento é quente, cuidado, abaixa aí. O RP é assim. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. Aí maluco, cadê o dinheiro que você tá me devendo? Vixe, cruzado. Cruel, hein, mano. Tá uma correria aí atrás de dinheiro, matado. Pô, mano, de novo com essas conversinhas pra cima de mim, meu. Você tá tirando a favela, hein? Não, mano, tô tirando não, mano. Tá, mano, tá cruel mesmo. Aí, na moral, vou descolar a parada pra você, mano. Aí, não tem mais ideia não, já era. O cara no colégio do Brasil Japão chega logo dando tiro, cê dá satisfação. Os mano tô correndo pra lá e pra cá. O que aconteceu? Quem será que vai escapar? E quem tá ali é tudo inocente. O cara tá nervoso com a vingança na mente. Mas graças a Deus não acertou ninguém. Agora eu te pergunto o que esse cara tem. Ele é muito revoltado, sua busca continua. Como olhar sanguinário vai andando pelas ruas. Na calçada do barraco, de longe eu vejo tudo. Comecei a perceber a chegar do maluco, o mano com uma mira virava esquina. Maluco para o carro e parte pra cima. O mano na verdade era inocente. Maluco tá drogado, descarregou o peito. Rapaz do gueto na favela começa a perceber que tem gente ali na área querendo se fuder. Os traficantes se reúnem, dá arma de esquema. Eles vão é da baixa e não vão ter pena. O pivete foi atrás pra ele foi dizer que quem matou seu mano tá ali no RP. O malandro deu risada e gostou do recado. Ele vem da Vila Nova, maquinado, chegando no local. Mas que decepção, pros mano da favela ele falou que é ladrão. O seu mano que morreu era gente fina, só que devia Pedro e farinha. Os traficantes arregaçaram esse cara pra valer. Tiro de oitão, rajada de PT. Eu peço para os mano pra nunca se envolver, porque é o que acontece aqui no RP. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras. RP se pá, se vacilar o bicho pega. A bandidagem cria as vezes na favela de das regras.